mais de 500 anos, milhões de brasileiros foram e ainda continuam sendo roubados, torturados, enganados e assassinados por políticos, militares, policiais, senhores de engenho que lideraram e ainda lideram esse país. E até hoje não foram punidos pelos crimes que cometeram. Aí, sou considerado inimigo eterno. Sabe por quê? Porque relato a verdade, porque reivindico os meus direitos. Direitos que na prática estão extintos na Constituição. Direito à educação, direito ao emprego, saúde, moradia, direito de ser cidadão. Aí, ser patriota não é só saber cantar o hino e gritar gol, moro? É também se importar com seu povo. Povo que tá agonizando debaixo do viaduto, trancado na cela, esquecido no morro, no cortiço, na calçada, na viela, ou esperando de seus governantes, no mínimo, um prato de comida. Mas aí, mano, aí, mina, dê a sua vida uma autoestima. Chega de ficar calado assistindo o sistema acabar com a nossa espécie. É isso mesmo, inimigo interno, porque quebrei a regra da rataria. Aí, cumprindo o papel do rap nacional, esse é o jogo, sem modismo. Quero igualdade social, uma vida nova. Tô pronto pra arrebento, sem medo de represália. Assim como foi Zapata, Carranza, Panteovila, Malcolm X, Zumbi, Martin Luther King e Che Guevara. Aí, sistema, pra você, o tratamento é de choque. Sua falha foi rastreada, tamo na atividade, moro? Fala pros capitão do mato que os loucos fugiram da senzala e vieram pra tomar de assalto, vingar o sangue que foi e continua sendo derramado. Aí, favela, a ideia é de valente, nosso alvo é o sistema. Para de atirar no irmão que tá do seu lado, ele tem que tá de pé pra te dar cobertura amanhã na guerra. A revolução vai ser feita, na informação ou na bala, mas enquanto o povo não perder a calma, ela vai ser bolada dessa forma.